Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, sempre todas as semanas na Floresta Encantada. E começámos o programa desta semana em 1971, gravação de Erasmo Carlos, É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo. Erasmo Carlos, um dos pioneiros do rock no Brasil, nos anos 60, fez uma parceria muito famosa juntamente com Roberto Carlos, compondo muitos temas cantados depois por Roberto Carlos. Estivemos então em 1971 e passamos para 1969, também com o português do Brasil, neste caso com Os Mutantes, no disco que sucedeu à estreia em 1968. Vamos até Mutantes escutar a faixa Qualquer Bobagem. Os Mutantes agora na Floresta Encantada. precisa falar. Acendam-me meu cigarro. Não queira me agradar, queira. Não decida nem pense, não negue que nem se ofereça, não queira se guardar, não queira se mostrar, queira. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your Shangri-La. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know where you are, in your Shangri-La. Sit back in your old rocking chair. You need not worry, you need not care. You can't go anywhere. He's conditioned that way. Time goes by and he pays off his debts. Got a TV set and a radio for 7 shillings a week. Shangri-La. A Floresta Encantada, primeiro com Os Mutantes, em 1969, no segundo disco da banda brasileira, escutámos Qualquer Bobagem, Os Mutantes, em 1969, e entretanto estivemos com os Kinks também, em 1969, para o registro Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire, um disco conceptual, este sétimo álbum de estúdio por parte dos Kinks, começou por ser desenvolvido como a música para acompanhar uma peça de teatro para o canal de televisão Granada Television. Essa peça foi desenvolvida durante algum tempo, mas nunca foi para a frente, mas a música sim acabou por ser gravada e pertence então a este disco, que teve vendas muito escassas na época, em 1969. No entanto, foi recebido com ótimas críticas este registro por parte dos Kinks, em 1969. Estivemos com a faixa Shangri-La, que também saiu como single de apresentação deste Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire. Seguimos agora para a celebração dos 50 anos de Houses of the Holy. O quinto disco de Led Zeppelin saiu em 1973 e vamos recordá-lo aqui com dois momentos, duas canções desse disco, uma canção de estúdio, outra ao vivo, e arrancamos esta celebração com Rain Song, um dos momentos cruciais no percurso de Zeppelin e que mostrava a evolução sónica de uma banda que já tinha muito sucesso comercial, especialmente com o quarto álbum de Led Zeppelin, um dos discos mais vendidos de sempre da história do rock. Os Zeppelin arriscaram um bocadinho mais em Houses of the Holy, percorrendo géneros diferentes, como por exemplo o funk e até o reggae, mas ficamos aqui com um momento que revela todo o virtuosismo e também todo o lado de composição por parte de Led Zeppelin, um tema acústico que evolui para territórios nunca antes explorados pelos Led Zeppelin, num momento quase de prog rock, de folk. Rain Song, os Led Zeppelin, em 1973, aqui a assinalarmos também os 50 anos sobre a edição de Houses of the Holy. Thank you. words of the blue. Speak to me only with your eyes. It is to you I feel this too. Ain't so hard to recognize. Oh, these things are clear to all from time. The Rain Song, de Led Zeppelin, em 1973, no registro Houses of the Holy, saiu a 28 de março de 1973, está a celebrar 50 anos, um disco que revela um momento de maior sofisticação sónica por parte de Led Zeppelin, sem perderem também o seu lado mais de hard rock, mas a experimentarem aqui com géneros e texturas completamente diferentes, até aí ainda não exploradas. Destaque, claro, para as guitarras de Jimmy Page e também para a exploração dos teclados de John Paul Jones, especialmente o Mellotron, que percorre aqui algumas faixas quase em modo orquestração, como aconteceu com esta música, The Rain Song, por parte de Led Zeppelin. Como disse, íamos escutar uma música de estúdio e outra ao vivo. A que foi captada em concerto é No Quarter, aconteceu em julho de 1973 nos concertos de Madison Square Garden em Nova York e que iriam dar origem ao filme e também ao disco The Song Remains the Same, que saíram em 1976, mas as gravações são de 1973, como esta que vamos escutar, de No Quarter. Destaque, claro, para os teclados de John Paul Jones, aqui nesta faixa muito psicadélica, ambiental e também progressiva. Um tema que já na versão de estúdio era longo, mas que aqui na versão ao vivo chega aos 10 minutos. No Quarter, ao vivo no Madison Square Garden, em Nova York, em julho de 1973, são os Led Zeppelin há 50 anos. This is called No Quarter. Thank you. side by side with death. The devil knocks there every stair. The snow drives back the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Os Led Zeppelin com No Quarter, um tema captado ao vivo em julho de 1973 nos concertos de Madison Square Garden, na digressão precisamente de Houses of the Holy, o álbum que está a celebrar 50 anos, saiu a 28 de março de 1973 e nestes últimos minutos então a versão ao vivo e talvez um dos expoentes máximos para esta faixa No Quarter, que integra o alinhamento de Houses of the Holy, mas decidimos hoje também passá-la na sua versão ao vivo de 1973. E agora vamos ao momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. O espaço Zuvi Zeva Zappa, em que tentamos aqui na Floresta Encantada passar sempre uma música de Frank Zappa todas as semanas. E hoje viajamos até 1969, até ao registro Uncle Meat, de Frank Zappa e os Mothers of Invention. É o segundo álbum duplo por parte de Mothers of Invention, ainda na curta carreira até este momento. E o conjunto de temas que podemos encontrar aqui neste Uncle Meat foram pensados primeiro para a banda sonora de um filme que nunca chegou a ser concluído e é por isso que encontramos neste registro canções que na sua maioria são temas instrumentais, como aquele que vamos ouvir agora. Chama-se Nine Types of Industrial Pollution, é Frank Zappa em 1969 no disco duplo Uncle Meat. Thank you. Frank Zappa na Floresta Encantada, no espaço Zuvi Zeva Zappa, com Nine Types of Industrial Pollution. É uma das canções que podemos encontrar em Uncle Meat, disco lançado em 1969. Zuvi Zeva Zappa. E entretanto estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final fica uma música assinada por Tim Buckley, num disco lançado em 1972, o registro Greetings from LA, um álbum em que Tim Buckley abraça um som com mais groove, mais funk, isto depois das inúmeras experiências que tinha feito até aí, em especial as experiências mais avant-garde com o registro Star Cellar, o disco anterior a este trabalho, por parte de Tim Buckley, ele que começou a carreira como cantautor folk, mas que foi explorando outros géneros. Aliás, o final de carreira de Tim Buckley, antes da sua morte prematura, está mesmo associado a uma exploração do jazz e das formas de free jazz. No entanto, aqui aborda um som mais funk, com mais ritmo, e vamos escutar uma das canções deste trabalho, o álbum Greetings from LA de 1972. Fica para ouvir a faixa Get On Top. É Tim Buckley, agora na Floresta Encantada, e a fechar o programa desta semana. Get on top of me.